André Celias, o Mural de Bicoara. Aí, bebê! Chegou, negrão coração. Eu te quero, vida. Bete, sei do pitaco. Meu patrão estourado, John. Cana com lanche, vai, Lucas. Bela grife, patroa. Bárbara estourada. Ó! Oh. Eita novinha que sonhou da zorra. Eita novinha que vontade louca. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Só imaginando tu sentando. Tu sentando. Vai vida. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Só imaginando. É agora, coração, não para, vai. Tirando tua roupa, só imaginando te chupando toda. Segura baixinho, segura aí, ó. Toda puta, saudade de você sentando. Toda puta, saudade de você sentando. Eita novinha que sonho da zorra. Eita novinha que vontade louca. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Vai vida. LC show, vai. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Fica o seu Prime, o rei do iPhone. Aff, bebê. E eu botando tudo e tu ficando louco. Eu botando tudo e tu ficando louco. BR Grife, Convenção Farra VIP. E eu botando tudo e tô ficando louco. E eu botando tudo. Segura aí, segura aí, segura aí, ó. Toda puta, saudade de você sentando. Toda puta, que saudade de você, bebê. Eita novinha que sonho da zorra. Eita novinha que vontade louca. Só imaginando tirando sua roupa. Só imaginando te chupando toda. Só imaginando tirando tua roupa. Só imaginando te chupando toda. Só imaginando tu sentando. Tu sentando, tu sentando. Oi. Só imaginando tirando sua roupa. Só imaginando te chupando toda. Aí bebê, machuca, vai já só. E eu botando tudo e tô ficando louco. Vou botar bem gostosinho o coração. Mete o CPC. Tirando minha roupa. E eu botando tudo e tô ficando louco. Chora, viado. Marcos Orsando, gráfica Pit Max. Estética, o Paulinho. Lucas, do Mini Mercado, Luzimar. Mineradora Veneza, alô André de Caxias. Pizzaria Danado de Bom, alô Vitor Veras.